interna. Atividade interna. Atividade interna. Quer saber quem sou eu? Desce na Sudeste, no barraco do 15, onde eu faço os rap. Não é moleque doidinho no microfone, não é moleque que cospe no teu nome. A minha vida você nem imagina, pra chegar até aqui na correria. Vixe Maria, periferia é foda. Pode querer parceiro, mas não se afoba. Fico pensando até umas horas no barraco. Eu confesso, às vezes me sinto fraco. Não sou herói, eu não te represento. Não sou aquele que estraga pensamento. Bagulho doido, mas essa é minha cara. Minha família, não posso deixar falha. Sai pra lá, uns pilantra. Me jurando na sede da ganância. Eu tô de pé, parceiro, pra firmar. Que se foda se minha rima vai pro ar. Avisa lá, eu tô fechando. Tô nem aí com a praga dos fulano. Me criticaram, falaram mal de mim. Falaram que minha rima é ruim. Quem tem boca, fala o que quer. Ninguém tem peito de aço e assim que é. Sou da ralé, do inferno de concreto. Eu vou rimando num mundo sem afeto. Deixa quieto, 15 não vale a pena. Todo covarde tem mente pequena. O Demi já me falou de sair. Eles vão se matar, se engolir. Se envenenar, se devorar igual as cobras. Vamos ver quem vai sorrir, quem é que chora. Eu tô pra guerra, tô pra vitória. Guerreiro, muita glória. Guerreiro, muita glória. Lembro da gente no começo. Sem apoio de ninguém, sem dinheiro. Gravando um CD, todo na gambiarra. Vendi a própria roupa pra conseguir a capa. Orgulho disso aqui, eu tô falando. Não pego o microfone pra ficar vacilando. Eu falo de rap, quebrada, maloqueiro. Eu não dependo da Fundac do governo. Quem é parceiro tá comigo e não disfarça. Resolve nossas tretas junto, cara a cara. A face da quebrada me joga no incentivo. O rap me mostrou o lado inimigo. O lado inimigo. Mas aí, várias vezes eu me enganei com um mundo que não existe, doido. Então, não tô por rap por dinheiro. Não faço rima atrás de fama, rapaz. Pra mim, o que importa é que toda a minha trajetória no rap fique pra história. Saber que daqui a 20 anos, 40 anos, meus filhos vão saber que seu pai, no movimento hip hop, não foi só mais um, e sim um a mais. Sempre acreditou na luta daqueles que morreram por acreditarem na libertação da população preta. É, cada um segue seu trajeto diferente, rapaz. Até o último suspiro, até a última rima. Eu sou Kaed, eu sou atividade interna. Eu sou saindo da trincheira. Da trincheira.